só o que resta é a saudade dos momentos que não voltam mais. Porque as coisas sim são. O tempo corre e o que sobra é a vontade de voltar atrás. Mas por que tu foi tão cedo? Deus, por que assim tão cedo? Me ajuda a entender e compreender. O universo é imprevisível e guarda tantos segredos. O dia tá cinza, essas horas nunca passam. Tô tentando ser forte, mas os meus olhos embaçam. E todas as lembranças boas não vão se apagar. Quem sabe em outra vida a gente possa se encontrar e conversar sobre tudo que aconteceu. Vou te contar, cê fez falta, irmão, isso doeu. Eu me pego tão confuso, injusto, não adianta. Com um vazio enorme junto de um nó na garganta. Algo me diz pra parar e tentar compreender. Deus só chama os bons e hoje ele escolheu você. Mas teu legado tá marcado com orgulho e glória. Guerreiros nunca morrem, eles vivem na história, yeah. Então que os anjos te carreguem. A saudade não se mede. Mesmo com tudo estando estranho, eu só espero que um dia esse adeus se transforme em até breve, yeah. Então que os anjos te carreguem. A saudade não se mede. Mesmo com tudo estando estranho, eu só espero que um dia esse adeus se transforme em até breve, yeah. Por que tu foi tão cedo, Deus? Por que assim tão cedo? Me ajuda a entender e compreender. O universo é imprevisível e guarda tantos segredos. Mas por que tu foi tão cedo, Deus? Por que assim tão cedo? Me ajuda a entender e compreender. O destino é imprevisível e guarda tantos